Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho. Na hora de tomar café, é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso. É o café seleto, café seleto, café seleto. Café seleto é torrado seleto. Eletronicamente. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Que tal? Quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular. Foi louca por pipoca. Eu acho que eu vou chamar esse podcast de retrô, do jeito que tá indo. Bom, são comerciais antigos. Vamos ver se vocês curtirem, eu coloco mais. Até.